Na semana passada, mais um acontecimento escandaloso tomou conta dos nossos noticiários, irmã Deise. A semana passada, entre muitos acontecimentos, nós vimos, Simone, que 5 ou 6 rapazes que saíram de uma balada, como se diz hoje, de uma boate, depois de passarem a noite numa boate, saíram por aí de manhã, cheios de violência, espancando pessoas, e uma das pessoas espancadas por eles foi uma mulher, uma senhora, que estava num ponto de ônibus, Sérgio, esperando o ônibus para ir para o hospital fazer alguns exames. E a atacaram com tal violência que ela ficou toda roxa e até com algumas fraturas. E como diz, né, a emenda é pior que o soneto, porque a desculpa que eles deram, a desculpa esfarrapada, foi mais ofensiva do que o próprio ato, porque eles disseram que a atacaram porque pensaram que ela era uma prostituta. Mas como? Prostituta não é gente? Não é um ser humano? Tem que apanhar? Alguns anos atrás, quem se lembra, em Brasília, tocaram fogo no índio. Quem se lembra? Índio, se não me engano, Galdino, o nome. A desculpa também foi pior do que o ato, porque eles disseram que nós tocamos fogo porque pensamos que era um mendigo. Por quê? Mendigo não merece viver? Quem é juiz da vida e da morte? E ouvindo, Valdez, o pai de um deles falar, você fica mais indignado, porque dizendo, meu filho não devia estar preso porque ele estudou e tem caráter, agora esse pessoal... Mulher fica roxa por qualquer coisa, você encosta, ela já fica roxa. Sabe, a cada semana, nós assistimos assim, ó, boquiaberta, espantadíssimos, estarrecidos, mais uma terrível, mais uma chocante notícia que vem gerada diretamente das profundezas do inferno. Mas o que faz com que jovens façam isso? Viu? O que faz com que outros jovens arrastem o corpo inocente de uma criança de 6 anos por 7 quilômetros nessa cidade, estraçalhando o seu corpinho inocente, indefeso? O que faz com que bandidos toquem fogo no ônibus e pessoas morram de uma forma absurda? Brasil, diz o cantor, mostra a tua cara. Que cara é do Brasil? É a cara de um país criminoso. É um país criminoso? Ou nós somos uma nação refém de criminosos? Refém de bandidos? Refém de traficantes? Onde parece que o poder constituído está de braços cruzados, indiferente. Poder executivo, que é o poder que manda nesse país, corrompido e omisso. Todos que cercam a maior autoridade do país parece um bando de ladrões. Começa pelo chefe do gabinete, depois passa pelas pessoas que são mais próximas. É o churrasqueiro, é o compadre, é o irmão. E chegamos ao ponto, ao deboche de ouvir uma ministra de Estado dizer diante das câmeras e microfones para toda a nação: relaxa e goza. Eu estou inventando alguma coisa? Quem ouviu isso? Um poder judiciário totalmente voltado para si, para os seus ganhos, lícitos ou ilícitos, vendendo liminares, vendendo decisões judiciais. Pessoas que buscam a justiça porque confiam nela, não têm dinheiro, não recebem a justiça, porque o ladrão compra o juiz para dar uma decisão. Poder judiciário também corrompido. Poder legislativo totalmente corrompido. Egoísta, egocêntrico, individualista, voltado para si, para os seus ganhos, para os seus salários, para as suas mordomias, para as suas previdências milionárias. Irmã Lúcia, nunca se viu tanta violência, tanta safadeza, tanto crime no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. Como diz o autor de um hino evangélico, às vezes dá vontade de voar e ir embora. Mas isso é lá. A pergunta de Deus é: e nós? E nós? Nós, povo de Deus, como vimos no início, santos, eleitos, amados, nós vamos permitir que a corrupção e que a violência atinja os nossos lares? Que esta visão mundana, materialista, egoísta, nos faça perder a bênção da vida em família? Será que nós vamos deixar que essa corrupção entre nas famílias da igreja e o marido então também se corrompa, abandone a família e vá lá para fora e cometa uma violência contra a mulher e contra os filhos? O que será que Deus quer dizer para a família da igreja? Qual é a instrução de Deus? O texto que vai nos inspirar esta manhã está no livro de Provérbios. Eu convido a ir lá comigo. Provérbios capítulo 4, versículo 13. De 13 a 18. Acompanhe a palavra. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim: retém, segura a instrução, segura essa palavra, meu irmão, família da graça plena, e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida, é a vida do teu lar, da tua família. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita o caminho, marido. Evita, mulher. Evita, esposa. Evita, filho. Não passes por ele, pelo caminho do mal. Desvia-te dele, passa de largo, pois eles não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Por quê? Porque comem o pão da impiedade, são alimentados por Satanás e bebem o vinho das violências. Mas você, igreja, você, vereda, a vereda tua não é dos maus, é a dos justos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra que o Senhor traz esta manhã no culto da família tem como título: uma nova chance para recomeçar. Vamos dizer juntos? Uma nova chance para recomeçar. como é que a gente faz isso? Bem, vamos imaginar, imaginem aqui comigo, que você é um peixinho. Você é um peixinho. E que o seu cônjuge também é um peixinho colorido. Né? E aí vocês vivem num lar, num aquário. Um aquário. E a água do aquário tem que ser clara, fresquinha, transparente, né? Aquela água gostosa. E entre vocês dois, peixinhos, há um pacto de vida, uma aliança de vida. Né? O que vocês resolveram entre vocês dois? Manter a água, né? Manter o lar de vocês intacto, a qualquer custo. Aquela água tem que ser preservada. Por quê? Porque sem água, o que acontece com o peixinho? Morre. Acaba o lar. Acaba o aquário. Não é? Mas imagine esses dois peixinhos lá no aquário, que tem uma liberdade limitada, né? O aquário é limitado. Então o peixinho vai para lá, vem para cá, e vocês nadam para lá e vem para cá. De vez em quando, né? Dá uma cabeçada na parede assim, né? Mas os mais teimosos, os peixinhos mais cabeçudos, tem que tomar com muito cuidado. Sabe por quê? Porque se ele bater com violência, com insistência naquela parede, daquele aquário, o que pode acontecer? Rachar o aquário. E rachando o aquário, você põe em risco a sua vida e a vida do outro, a vida do aquário. Por quê? Porque a água vai embora. E a água indo embora, tudo se acaba. Assim é o casamento da gente. O nosso lar é um aquário. A família e a água são os valores fundamentais. É um meio vital que faz viver, que faz existir aquele aquário. E o que é isso? É o amor, é o respeito, é o diálogo, é a consideração. Isso não pode deixar de existir no casamento. Como a água não pode deixar de existir no aquário para a sobrevivência dos peixinhos, né? No casamento, você tem a liberdade. Você vai para lá, você faz para cá. Mas esta liberdade tem um limite. Você não é livre para agir do jeito que você quer. Porque os seus atos não podem colocar em risco a vida do aquário. Não podem colocar em risco a vida do lar. Então esse negócio da gente casar, sair da casa do pai e da mãe e dizer, vou casar para fazer o que eu quero, é uma fria, uma furada. Não é assim não. Porque ninguém faz o que quer. A gente não vive no mundo sozinho. Se você fosse viver lá na floresta, sozinho, isolado, até você poderia fazer o que você quer. Mas mesmo assim você ia ter que preservar o seu meio ambiente. Senão você não ia ter água, né? Não ia ter o que comer, o que vestir. Bem, gente, você pode ir para lá e para cá, mas cuidado com as cabeçadas. Porque se elas forem feitas demasiadamente violentas, com força, repetidas, o aquário do seu lar vai rachar. A água vai embora. E aí o resto você já sabe. E quais são os erros mais comuns que a gente comete? Quais são os erros que as cabeçadas que a gente teima em repetir, em fazer? Elas têm todas o elo comum da violência. Vocês querem ver? Vamos lá no Salmo 55. Salmo 55, a partir do versículo 4. Está todo mundo lá? Amém? Salmo 55, versículo 4. Diz assim a palavra: estremece-me no peito o coração, Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, eu voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque eu vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro, nos nossos lares, Senhor, ela campeia. A perversidade e a malícia, há destruição no meio dela. No meio das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Ah, Senhor, mas e dentro da minha casa? Com efeito, não é o inimigo que me afronta, que vai contra mim. Se fosse assim, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Eu sei quem é o inimigo. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, meu irmão, meu marido, meu filho, meu pai. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Identifique, meu amado irmão, se houve ou se há no aquário da sua casa, do seu lar, algum tipo de violência, ou violência sua. Se você está sendo instrumento de violência, importando a violência do mundo para dentro da sua casa, ou se você mesmo está sendo vítima da violência do esposo, da esposa, de um irmão, de um íntimo amigo. Estamos aqui para lembrar alguns tipos de violência conjugal que não devem existir dentro dos lares. Nenhum tipo de violência, mas eu vou falar de três. O primeiro tipo de violência conjugal é a violência física mesmo. Mas eu vou me demorar muito pouco nesse tipo de violência, porque eu não posso conceber, não posso admitir que dentro de lares cristãos, filhos de Deus, santos e amados, haja tipo de violência física. Eu não posso admitir que mãos que foram feitas abertas para acariciar, agora estejam fechadas para socar, para causar marcas, porque basta um soco para quebrar o aquário. Quem está entendendo até agora, diga amém. Carícias falam de amor, agressões falam de ódio. Maridos, quem é marido aqui presente? Amém. Maridos, há muitos maridos, saibam de uma coisa: nenhuma mulher agredida está pronta para amar. De nenhuma forma de agressão. Nenhuma mulher agredida está disposta a amar. Jamais uma esposa agredida vai dizer, como a esposa de Cantares, para o seu esposo: beija-me com os beijos da tua boca, pois é melhor o teu amor que o vinho. Jamais uma esposa agredida vai na fila do ônibus, numa conversa de esquina, numa casa, dentro da igreja, conversando com outras mulheres, jamais uma mulher agredida vai se referir ao seu marido dizendo o que a esposa de Cantares diz do dela. O seu falar é muitíssimo doce. O meu amado é totalmente desejado. Tal é o meu esposo, tal é o meu amado, ó filhas de Jerusalém. Então, eu vou parar por aqui, falando de violência física, porque isso não pode nem passar perto da casa de um filho de Deus. Vamos falar do segundo tipo de violência, que é a violência sexual. Violência sexual é uma das faces mais cruéis da violência conjugal, porque ela se revela na cama. Isso é triste, porque para muitos casais a cama deixou de ser, ou talvez nunca tenha sido, uma espécie de altar que o próprio Deus preparou para o prazer do encontro dos corpos de pessoas que se amam. A cama é um altar preparado por Deus. Mas para alguns casais, infelizmente, a cama não é um lugar de prazer, mas é de tortura física, emocional, um lugar de ressentimento, de pecado, onde há muito sexo, mas o amor passa longe, muito longe. Quando acontece a violência sexual, maridos? Maridos, quando acontece a violência sexual? Basicamente de três maneiras. Primeira maneira da violência sexual se instalar no seu lar é quando as relações com a sua esposa não são voluntárias, não são desejadas, não são espontâneas, mas são arrancadas, cobradas, como se aquilo fosse um dever e uma obrigação, porque senão tem briga, tem agressividade, acaba o dia. Isso é uma forma de extorquir um carinho que tem que ser dado espontaneamente, porque ela admira e ama você. E fazer isso é uma forma de violência sexual. A segunda forma de violência sexual, maridos, é quando o marido está totalmente voltado para si, num individualismo, num egocentrismo tão grande, que às vezes ele nem está preocupado, nem percebe que a esposa dele não sentiu o menor prazer naquilo que aconteceu. Ele está muito preocupado com ele. Isso quer dizer desprezo, violência sexual, porque viola os sentimentos e as expectativas da esposa. E a terceira forma de violência sexual é quando, maridos, a mulher é usada de uma forma que não é natural, que não foi a maneira pela qual o Senhor projetou que a mulher fosse usada. Ou seja, através dos órgãos que o Senhor colocou na mulher para que houvesse a relação sexual. Porque o Senhor diz para vocês, maridos, essa manhã: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Diga, sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Falamos da violência física, falamos da violência sexual, e agora vamos falar do último tipo de violência que trouxemos hoje, que é a violência verbal. Às vezes não há violência física nem sexual, mas há violência verbal. Aí da parte dos dois, maridos e mulheres, em que as palavras agora se transformam em armas, em facas afiadas, em espinhos pontiagudos, em espadas penetrantes. A pessoa abre a boca e sai aquele monte de fel e de arma e penetra até o fundo do coração da pessoa a quem ele deveria ou ela deveria amar. Esposas, quem é esposa, diga amém. Ah, ouvi pouco agora. Esposas desanimadas. Amém. Boa, esposa tem expectativa. Quando é que a esposa usa violência verbal? Quando ela é respondona. Quando ela é murmuradora. Quando ela é rabugenta. Quando ela aluga os ouvidos do marido. O marido está chegando em casa, ela já vai despejando. Assim não dá, a vida está difícil, o dinheiro está curto, você não faz nada, os filhos já me dão trabalho, você me dá. Você é o quarto filho que eu tenho. Eu tenho três aqui, o quarto filho. Violência verbal. Às vezes, há mulheres que não têm fluência, né? É difícil encontrar. Toda mulher tem muita fluência verbal. Mas há outras que são mais acanhadas, mais enrustidas. Aí mudam o tipo de violência de verbal para facial. Olha, um marido que é olhado dessa maneira... Olha, há violências, há expressões faciais que são mais violentas do que palavras. O sujeito se sente um lixo. Mas que falta de sabedoria, esposas da graça plena, acordem. Que falta de sabedoria enquanto vocês estão falando de um modo rabugento, murmurador, falando, atrapalhando o coração, perturbando o coração de seus maridos. Vocês estão dizendo para eles: amanhã, chegue mais tarde, fique mais tempo lá. Ele vai arranjar um jeito de chegar mais tarde, de ir pelo caminho mais engarrafado para custar chegar em casa, ficar mais tempo no escritório, ir a um happy hour com os amigos. Ou nessa reunião de amigos tem sempre uma mulher que tem uma voz tão grave e sensual. Uma mulher que está assim com tanta pena dele, dizendo: abre seu coração para mim, a sua vida está tão difícil, eu sou sua amiga. Amiga, sou sua amiga. Tão doce. Enquanto o Senhor diz para você, mulher da graça plena, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola, diz a palavra que destrói com as próprias mãos, e eu acrescento, com os próprios lábios. Maridos, cadê os maridos? Estão aí? Maridos aí, amém? Amém. Marido, não use de violência verbal. Não deixe que os seus lábios sejam tapas, sejam agressões. Há marido que parece que, não sei, vive como se fosse num jogo de basquete, marcando homem a homem, tomando conta do que a mulher faz para poder censurá-la. Olha aí, tá vendo? Não sei o que, você faz isso, falei que não sei, eu já falei. E não sei o que, a mulher se sente marcada, cobrada, não dá chance para ela viver, recriminada. Alguns cheios de ciúme, cheios de desconfiança. Ó, há muito tempo, desde o tempo de namoro, que não fazem uma carícia verbal. Sabe o que é carícia verbal? Quem sabe o que é uma carícia verbal? Arrasou hoje. Preto e branco nunca sai de moda. Carícia verbal. Não precisa mentir. Diz o que você está achando lindo, que você reconhece nela. Maridos, as esposas estão com os ouvidos sedentos de elogios e de palavras, e as esposas estão querendo se alimentar das suas palavras. Não deixem que outros homens digam às suas mulheres o que ela quer ouvir de você. Não deixe, diga a você. Diz a palavra, né, que a alma farta pisa o favo de mel. Enche o ouvido da sua esposa, porque ela não vai ouvir mais som algum aí fora. Amém? Pois é, gente, toda forma de violência, como a gente viu, tem uma característica. Ela mostra um caráter egoísta, individualista, sabe? Aquela pessoa que ela é o centro. As suas vontades, os seus desejos têm que ser satisfeitos. E ela até se espanta que os outros não pensem da mesma maneira, que os desejos dela têm que ser satisfeitos. Ela se espanta quando as outras pessoas não satisfazem todos os seus desejos, todas as suas vontades, porque ela se acha o rei da cocada preta. Hã? E se espanta. Como você não me acha lindo? Como você não me acha maravilhoso? Como? Como pode? Esse é um caráter egoísta, individualista. Tudo é para ela. E essa personalidade perversa, gente, começa a ser formada na infância. Ela, pequenininho, no berço ainda, dentro da família. E eu me espanto, sabe por quê? Até mesmo em lares cristãos, cheios de maus hábitos, a gente está vendo isso. E como a gente sabe, hábito gera caráter. Aquilo que você faz todo dia, toda hora, é usual em você, forma o seu caráter, mostra o seu caráter. Por exemplo, a gente tem aqui a irmã Célia. A irmã Célia foi habituada desde pequenininha, desde jeitinho. Ah, mas ela é boazinha, ela é tão queridinha. É o caráter dela, é o hábito dela. Ela não consegue brigar com ninguém, nem com Satanás. Eu acho que o Ministério da Libertação está longe da irmã Célia, que ela vai chegar lá e dizer: ah, sai dele, seja bonzinho, sai dele. Não é? Porque é o jeito dela, é o caráter dela, é a forma dela. Ela foi desde pequenininha assim, né? Desde de pequena, a criança é habituada a fazer certas coisas. E ela é habituada a ser satisfeita em todos os seus desejos. Quando é, tem certos lares aí que a criança, todo mundo se move ao redor dela. Ela quer uma coisa, todo mundo deixa. Está acabando com os CDs do papai, deixa, ela é tão pequenininha, tadinha, ela não sabe. Ela não entende. Quando ela crescer, ela vai saber. Mas ontem nós aprendemos aqui que até 7 anos a criança forma o seu caráter. Depois, gente, babau. Pais e mães, é no berço que se ensina a criança. É pequenininho. Porque essa criança que não é ensinada a perceber, a reparar nas necessidades dos outros, ela vai crescer assim a vida toda. Ela não repara, ela não é estimulada a perceber que o papai chegou cansado, que ele precisa descansar, que a mamãe está com dor de cabeça, vamos fazer silêncio, não vamos fazer barulho. Que a mamãe está cansada, trabalhou o dia todo, não custa nada tirar a mesa para a mamãe. Não custa nada se juntar todo mundo, fazer uma farra, arrumar a cozinha toda para a mamãe. Ela não foi habituada a isso. A mamãe está ali de mártir, coitada, fazendo tudo, entregando tudo na mão do seu filhinho, tudinho ali. Gente, está errado. Não dá para ser assim. Vamos ensinar os nossos filhos, desde pequenininhos, a olharem para a gente, olharem para o irmãozinho, olharem para a família é todo mundo junto. Eles não são reis de nada, não. Eles são filhos de Deus, que foram colocados nas nossas mãos para que a gente os ensine a agir como Deus quer. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, vamos ensinar os nossos filhos que dar é melhor do que receber. Não vamos ter medo de contrariar os nossos filhos. Vamos dizer não para eles, né? Vamos fazer com que eles compartilhem os brinquedos, o que eles têm, com todos da casa. Porque ela já é estimulada pela televisão a ter uma personalidade individualista. Porque na televisão é sucesso, né? Tudo ensina nesse sentido. Mas nós não. Nós não somos do mundo. Glória a Deus por isso. Nós não somos do mundo. Nós somos homens e mulheres de Deus, com a linda missão de ensinar os nossos filhos, os filhos de Deus, não pela violência, né? Mas pela força do próprio exemplo. Então vamos ser assim dentro de casa. Vamos nos importar para que os nossos filhos aprendam a se importar também uns com os outros. Deus nos confiou isso. Lá em Mateus 19:19, não precisa ir não, fala que honrar pai e mãe e amar ao próximo como a eles mesmos, não é? Como a nós mesmos, não diz? E honrar pai e mãe, o que que é? É obedecer, respeitar, considerar. E aí eu digo para os filhos, tem filho aí? Ouvir os pais. Sabe por quê? Pai e mãe criam, se dedicam, suprem as necessidades. E a gente cansa de falar aqui, depois vem um coleguinha lá de fora, diz alguma coisa e você acredita no coleguinha, não acredita no seu pai, na sua mãe. Mas esse coleguinha nunca lhe deu nada, nunca fez nada por você. Seu pai e sua mãe, sim. E pai e mãe são aquelas pessoas que realmente estão preocupadas, investindo no seu bem-estar, na sua felicidade. Não é o coleguinha lá de fora, não é o namorado lá de fora que aparece na vida e diz alguma coisa e os filhos esquecem tudo que o pai ensinou, a mãe ensinou, e vai atrás de um carinha que disse alguma coisa diferente. Filhos, eu acho que tem poucos adolescentes aqui, eu não estou vendo muitos, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Romanos, também não precisa ir lá, Romanos 12, 13 a 15, depois você vai lá ver. O Senhor pede que a gente ensine aos nossos filhos a compartilhar as necessidades dos santos. Quantos aqui fazem isso? A gente viu hoje, graças a Deus, o celeiro do amor aqui estava cheio. Mas sabe de que mais? Sabe o que é melhor do que você trazer a cesta? Você ir ao supermercado com seu filho e dizer assim: filho, escolhe alguma coisa para a gente levar para a cesta básica, porque a gente tem arroz e feijão, mas tem muita gente na igreja que não tem. Vamos levar para eles? Vamos. Vai ser bom eles poderem comer também, não é? Pede ao seu filho para lembrar de trazer a cesta básica. Pede a ele que venha colocar aqui. Ele precisa se sentir participante, compartilhar a necessidade um do outro. É isso. A Bíblia nos manda também que a gente se alegre com os que se alegram, né? E chore com os que choram. Chama seu filho a fazer isso. Compartilhe com ele a sua alegria, para que ele ria com você. E compartilhe também as alegrias dele, ria com ele. Mostre para ele, se alegrar com os que se alegram, como é que é bom. E chorar com os que choram também. Sabe por quê? Eles vão ter um outro olhar para as outras pessoas. Eles não vão parar amanhã ou depois num ponto de ônibus e bater em alguém simplesmente porque tiveram vontade, sem se importar com o drama da vida daquela pessoa que estava ali naquele ponto do ônibus. Amém? Glória a Deus. Chorar com os que choram. A gente precisa muito disso na igreja. Amém? E lá em 1 Coríntios 10:24 tem aquele que diz assim, aquele versículo que diz que nós temos que buscar não o nosso próprio interesse, mas o do outro. O que é família se não isso? Buscar o interesse um do outro. É ou não é, irmã Flor? É ou não é? A gente não tem que buscar o interesse um do outro na família? Você não vai ajudar o seu filho na hora que ele tiver uma prova para fazer e você está ali incentivando: não vai estudar, meu filho, eu não vou ligar a televisão alta porque você vai estudar. Ele também, na hora que você estiver descansando, estiver cansada, vai ligar a televisão baixinho: não vão perturbar a mamãe ou o papai porque eles estão cansados. Vamos compartilhar isso. Vamos buscar o interesse do outro. Sabe o que, que vai acontecer? Deixa eu descer aqui, falar bem de perto. Isso vai repercutir no futuro, no casamento deles. Quem é que quer que seus filhos tenham bons casamentos? Levanta a mão. Amém, né? Nós desejamos isso. Mas você vai ensinar seu filhinho, desde cedo, a ser um bom marido. Você vai ensinar sua filhinha, desde pequenininha, a ser uma boa esposa. Porque ela vai se importar com o outro, ela vai chorar, ela vai se alegrar com os que se alegram. Ela vai aprender a olhar o outro e ver que o outro também tem direitos e deveres. Não é? Então você vai ensinar o seu filho a ser um bom esposo, a sua filha a ser uma boa esposa. Você estará colaborando com o casamento deles. E isso começa bem cedo, viu? Bem lá, bem cedo, bem no início. Não pode deixar para depois, porque senão vocês estarão perdendo tempo. O problema é que muitos de nós não tivemos chance de aprender todas essas coisas no momento certo, lá nos nossos lares de origem, na nossa infância. E aí, muita coisa errada já aconteceu conosco, não é verdade? Quanta coisa de errado já aconteceu em nossas vidas. Quantas coisas, quanta violência nós já trouxemos para dentro dos nossos lares. E quanta violência já sofremos na nossa vida a dois. E é justamente por isso que o Senhor preparou esse fim de semana para você. Este Senhor que vela sobre a sua vida preparou este fim de semana para você. Preparou as palestras de ontem, preparou a pregação de hoje, preparou a renovação dos votos de logo mais à noite, para que você pare um pouco e comece a pensar e refletir. Como é triste alimentar um casamento medíocre, um casamento devagar, quase parando, em que você, há todo tipo de violência, em que um magoa o outro magoa um. Que pobreza perto da excelência e da felicidade que Deus projetou para o casamento. O Senhor quer que você pense nisso. O Senhor deseja, meu amado irmão, ouça, o Senhor deseja que haja hoje uma mudança radical da sua atitude. Ouça, o Senhor deseja, preparou esta manhã, não para que eu estivesse aqui apenas falando e a Nilly também. Ele está menos preocupado conosco e mais com vocês. Ele está preparando este momento para que haja uma transformação nas suas atitudes, no seu lar. O Senhor preparou isso. Não é para que o que nós estamos falando seja mais uma palestra, mais uma pregação, que entre por um ouvido, saia pelo outro e depois o inimigo tenha liberdade para fazer festa no seu lar. O Senhor está dizendo esta manhã: eu quero fazer festa na sua casa todos os dias, todos os dias. Por isso, Ele hoje te dá uma nova chance de recomeçar. E o primeiro passo, quero dizer, o primeiro passo para recomeçar. O primeiro passo é o perdão. O primeiro passo é o perdão. O primeiro passo é o perdão. Perdão total. Incondicional. Não depende do outro. Depende de você. Perdão total. Incondicional. Ouvi uma seta de Satanás chegar na sua mente: mas ele não merece. E a voz de Deus diz: perdão é para quem não merece. Justiça é para quem merece. Perdão é para quem não merece. Meu amado irmão, nós não temos escolha. Como a Nilde disse, nós somos peixinhos no aquário. Ou nós perdoamos, ou nós vamos poluir a água em que nós estamos. Ou nós fazemos do nosso cônjuge vítima, ou nós nos tornamos a vítima. Não há como fugir do perdão. Quando existe um lar sem perdão, presta atenção no que eu vou dizer. Um casamento sem perdão, um matrimônio sem perdão. Cássio, irmã Deide, irmã Denise, um casamento sem perdão, irmã Vilma, um casamento sem perdão é uma batalha diária. Uma batalha, uma luta diária. Só que a única batalha do mundo em que você tem que dormir com o inimigo. Não. Maridos, quem é marido aí? Amém? Não tenham medo de pedir perdão às suas esposas. Não tenham medo de oferecer o perdão. Porque ao contrário do que o mundo diz, você não vai perder a sua autoridade, não vai perder a sua liderança, não vai perder a sua masculinidade. Ao contrário, você vai se reestruturar, se restabelecer, você vai se fortalecer no casamento. Porque a mágoa, o ressentimento, a dor, isso é que mina a alegria e acaba com a paz do casamento. Hoje, o Senhor dá uma nova chance para recomeçar. E para recomeçar, o primeiro passo é o perdão. E o perdão é incondicional. total, unilateral. E não tem limite de vezes. É 70 vezes 7. Agora eu quero dizer a você que dá, você que é peixinho cabeçudo. Quem é peixinho cabeçudo? Não, não precisa falar. Peixinho cabeçudo que está dando cabeçada no aquário, que está abusando do direito de pedir perdão. Eu quero dizer a você que é peixinho cabeçudo, cuidado para não enfraquecer a capacidade de perdoar do seu cônjuge. Cuidado, senão vira uma tentação. Você erra constantemente e pá, bate com a cabeça, perdão, foi mal, e pá, bate com a cabeça outra vez, perdão, foi mal. Ele passa a não acreditar em você. Quando você pede perdão, você quer dizer: ih, errei, ih, fiz burrice, não quero fazer mais, estou arrependido, não vou nem passar perto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Por isso, pedir e dar perdão é o primeiro passo. O segundo passo é fazer-se perdoável pelas ações e pelas novas atitudes. Vou repetir. O primeiro passo é pedir ou dar o perdão. O segundo é mudar de atitude para fazer-se perdoável. Eu era assim, peixinho cabeçudo, batia a cabeça, errava assim, levava transtorno à sua vida, o nosso casamento, a nossa união, estava um caos. Eu era uma árvore que produzia espinho. Agora eu mudei. O Senhor está comigo. Eu não vou querer mais esse tipo de relacionamento vagabundo. Eu agora vou buscar um nível de excelência no meu casamento. E eu agora não vou dar mais aquelas cabeçadas. É o contrário. Eu vou me doar a você. Eu vou fazer você feliz. Eu vou mudar de atitude, porque agora eu não sou mais aquela árvore que produz espinhos. Eu sou uma nova árvore que produz grandes e viçosos frutos, e gostosos frutos. Se você é uma nova árvore, você tem que produzir frutos diferentes daqueles que estavam. Duas palavras finais para mulheres e maridos. Mulheres, o Senhor dá uma ordem para a gente. E nós temos o Senhor como nosso Senhor, né? Vamos obedecer. Ele diz, lá em Efésios 5, ontem a gente estudou muito sobre isso, né? E o Senhor nos diz que nós sejamos submissas ao nosso marido. É difícil, né? Ainda mais o mundo aí diz isso, né? Mas ele é para mim a figura de Jesus. Jesus não é o Senhor? A noiva do Senhor Jesus não é comparada à esposa, para o marido? Ele procura, o modelo dele é Jesus. Ele está fazendo tudo que Jesus manda, então eu sou submissa a ele. Eu mando o que Jesus faz. E quando eu erro? Eu vou e peço ao Senhor. Sabe o quê? Ele diz lá em Provérbios 21 que o coração do rei, o coração do marido, é como ribeiro de águas na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Amém? Então eu sou submissa a ele, sou fiel a ele, sou dependente dele, ah, é bom. Sou ligada a ele como eu sou ao Senhor. Amém? Agarra o seu marido aí do lado, fala isso para ele. Agarre o seu marido, é ótimo. Agarre o seu... Olha, deixa eu falar uma coisa. Agarre o seu marido, apenas as mulheres que têm marido, por favor. Agarre o seu noivo. Agora a palavra final para os homens. Deixa eu dizer isso mais de perto, por mais que seja gostoso ficar abraçado. Olha só. Maridos, a palavra final para vocês é o seguinte. Marido gosta muito da parte que diz que a mulher deve ser submissa, né? não é? Quantos estão felizes com isso? Amém. Mas eu queria dizer uma coisinha para vocês tirarem o cavalo da chuva. É que a liderança do marido no lar está comparada à liderança de Jesus. Então a liderança, antes de mais nada, é espiritual. Porque o que é a liderança espiritual do marido dentro de lar? É aquele que toma a iniciativa para a oração, vamos orar. A mulher está na terceira garfada e disse, nós não oramos. De manhã ela está pronta para sair e disse, filha, ainda não oramos. A liderança está sendo exercida. Liderança espiritual. Marido líder espiritual é aquele que educa os seus filhos no temor do Senhor. E finalmente, liderança espiritual é quando ele educa, conforme a Bíblia diz, no caminho que deve andar. O marido não diz para o filho, filho, esse é o caminho. E ele está longe. Não bebe, e ele bebe. Não fuma, e ele fuma. Não, e ele... Não, a Bíblia diz para ensinar a criança, no caminho. Você está no caminho, você não bebe, você não fuma. Você é um exemplo para ele. Sabe qual é a vantagem para os maridos? A vantagem é a mesma de Jesus. Jesus fez isso e diz a palavra para apresentar. Ele faz isso, despojou-se da sua glória e deu-se para a igreja em sacrifício. A posição do marido é de sacrifício pelo lar, pela esposa. Marido, a posição de Jesus é de sacrifício pela igreja. Mas tem uma vantagem. Assim como Jesus se sacrificou para a igreja, para torná-la santa, e depois apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, quando o marido se volta para sua esposa, uma liderança espiritual para o seu lar, sabe o que, que ele colhe para o seu lado todos os dias? Uma mulher gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para nós encerrarmos a palavra que o Senhor trouxe essa manhã, eu queria fazer duas coisas. A primeira é saber se há alguém entre nós, incluindo os visitantes, as visitantes, se há alguém aqui, convidado ou não, que nunca teve a oportunidade de chegar-se para Jesus e declarar perante o mundo espiritual, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu quero Te confessar como o dono da minha vida. Se há alguém aqui que nunca teve essa chance, faz assim para mim. Só para eu saber, levante o seu braço. Nunca? Alguém? Todos tiveram essa oportunidade? Não teve? Vem aqui, hoje é o dia de glória. Vem aqui. Quem não teve também pode vir. Quem não sabe, não se lembra, também pode vir. Hoje é um dia de festa, preparado para o Senhor. Hoje é dia de envergonhar espíritos das trevas. Eu vou esperar mais um pouquinho. Tem mais alguém? Não? Muito bem. Convido a igreja que fique de pé agora. Impõe as suas mãos. Minha irmã, vire-se para lá. Estenda como quem vai receber. Aleluia. Senhor, nesta hora a tua igreja está reunida. Você também? Glória a Deus. A tua igreja está reunida para uma festa, Senhor. Essa é uma festa que alegra o teu coração e traz desencanto, tristeza e ódio ao inferno. Porque nós temos aqui diante de nós duas filhas tuas que perante o mundo espiritual querem te confessar como o único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Minha irmã, diga, vindo do seu coração e com essas lágrimas que o Senhor há de secar. Eu, e digo o seu nome, Eli. Confesso. Eu, Eli, confesso. Diante do mundo espiritual. Diante do mundo espiritual. E da igreja aqui presente. E da igreja aqui presente. Que não tem outro Deus. Que não tem um outro Deus. Além do Deus Criador do céu e da terra. Além dos Deus Criadores do céu e da terra. E confesso ao Senhor Jesus Cristo. Confesso ao Senhor Jesus Cristo. Como o meu único. Como meu único. Exclusivo. Exclusivo. Eterno. Eterno. Salvador. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Para sempre. Para sempre. Glórias a Deus. Louvado. Bendito seja o nome do Senhor.